informação Lima, pronto cópia. Autorizado Aracaju, nível 170. Decolando a 10, curva esquerda, perfil da Conde, conforme rota do plano de voo. Aciona 0274, controle 119.35. Conforme autorizado, nível 170 na Conde, após decolagem da cabeceira 10, curva esquerda, transponder 0274, controle 10.109.35, azul 9134. 9134-0274 no transponder, correto? Chama pronto, parte 3. Chamaremos pronto, 9134. Azul 2770, contato radar, super restrito ao nível de voo 080 na saída coral. 080 na saída coral, azul 2770. Ato é 310 grau 04 nós, o ajuste 10 no 4, livre pouso, pista 10. Sente livre pouso 10, Tiara Sá. Azul 2770, pode voar coral, dá presente? Autorizar direto coral, azul 2770. Azul 2714, autorizado táxi até o ponto de espera da 10, mais 3, baixo ninja, no ponto de espera torre 118, décimo 95, ajuste no 0 no 4, boa viagem. Táxi no 0 no 4. Mil repórter estabilizado, chamei 62 por 0. Aracajá, 43, Recife Center, 126.85. Uno 621, estabilizado? Estabilizando em mais meia meia. Já está estabilizado. Papa Romeu Lima, Romeu Fox, Lima, Fox Trot Romeu. Receita. Lima estabilizado. Lima Fox Romeu, receita. Lima Fox Trot Romeu, se considera. Fox Romeu. Uno 621, no contato final do procedimento, semi-torre, 118.95. 2.95. Sonia 6250, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS, XV, repasso estabilizado. 2.000 está estabilizado, Sonia 6250. Gente, aguarde transferência. Aguarde. Sonia 648, desça até 3.000 pés, ajuste no 0.94. 3.000 com 0.94, 648. Corre, Salvador, Sonia 6621, final, baixar travado. Sonia 6621, continue a aproximação, aguarde, está livre. Aguardando a atualização de volta. Restrito 8.000. Afirmativo. Papai Romeu, Lima, Fox Trot Romeu, informa o tráfego 12 horas, 7 milhas, rumo ao posto, subindo restrito ao nível de voo 080, Alfa Tango 72. Lima, Fox Romeu, ainda não tendo. Bono 648 para o localizador, curva direita, proa 090, repórter estabilizado. 090, repórter estabilizado, 648. Sané 6250, completo final do procedimento, Sami Torre 118, decimal 95. 295, boa. Bono 648, desça para 2.000 pés, repórter estabilizado. 2.000, reportará 648. São 3896, desça até 3.000 pés. 3.000, são 3.896. Romeu com o tráfego da vista. Ponto de espera da Nazaro. Dois em Salvador, Oceania 6250. 6250, continue a aproximação, guarda a pista livre. 6250. O 770 avisou algum tráfego, foi já ultrapassado. Sim, tá, guarde a atenção, azul 2770. Salvador, gol 2065-28, informação Lima, autorização, Barulho. 2065, número 3, para Cobre, aguarda. Aguarda. Papá, papá, Charlie, Oscar Alfa, prossegue táxi via Juliette, Pátio Uno, Lima. Na Lima chama Torre Uno, 1895 para prosseguir táxi. Juliette, Pátio Uno, Lima. Na Lima prossegue com a Torre 1895. Direita 219, gol no 621, trata. Chinê 6250, livre pouso no 0, vento 2, 90 graus, 04, nós, Oxinho 0, no 4. Confirmo vento 290 com 149? 280 graus, 04, nós, Oxinho no 0, no 4, 6250. Vento autorizado, pouso no 0, Chinê 6250. Utilizado, 648. Sete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 3895, obrigado. Bom pouso. Então 3896, sem restrições, deixa para 2, mil pés, ajuste no 094, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pista 10, eu posso acessar. Possível, então todos, autorizado ILS X-Ray, bom para estabilizá-lo, está apresentando. Índia Bravo confirmando 132 milhas. Continua a aproximação, guarda pistoleta. 6250, direita, 1219, solo 50. 219, livrado, 6250. Salvador, é o Papa Pachada Canal, 319. Da Juliette, gol no 621. Gol no 621, no Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, grata. Paulo Salvador, acionei 6250, Lisona, 6250. Poxa, 6250, alvo, reportante da Juliette. Alvo, antes da Juliette, acionei 6250. Charlie Oscar Alfa, autorizado Mike Quebec, na Quebec. Autorizado já desde já o cruzamento da 17. Ao estacionar a frequência livre. Pastor, eu sei que é pequeno dia direito, está visando o nosso. Lima Fox Trot Romeo, sim, após desvio, voa e conte. Após desvio, conte. Lima Fox Trot. Era Cruz, nível, corrija 1 no mil pés, decola da 1 no 7, curva à direita via corredor Axé. Aciona 0146, controle 1199-3935. Localizador, tá 3896. São 3896, complete final do procedimento INS X-Ray, chame torre 1118-95. 3895-3896, mande. No bate PAB. T48 direita, 1219, seu solo azul 300, agilizando a liberação da pista, por gentileza. 3119, livrando o volume 648. Voador, já teria autorização do voo 2065? Antes da Juliette, chamei 6250. 6250, Juliette, portão 2. Juliette 2. 2065, copia? Afirmo. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, com curva à direita no perfil de saída da El, Leda Motiva. Intercepta o pêndulo 10, Piraí, segue conforme rota do plano. Aciona 5436, controle 1119-35. Autorizado 360, para Guarulhos, com curva de novo, decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda Motiva. Intercepta a pêndulo 10, Piraí, segue conforme o plano. 5436 no transponder, 3935. Correto, gol 2065, 360 nível, chama pronto para o estacionamento, portão 8. Totalmente pronto 8 para o estacionamento, gol 2065. Autorizado, chama táxi. Autorizado, recontar na táxi, gol 2065. Paulo, bom dia, gol 648, livrou nosso escudo. Gol 648, bom dia, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette. Colado 02, controle 11935. 1935. Responde, aguarda para a cota. Controle Salvador Cordial, bom dia. Azul 2794. O 2794, bom dia. Contato radar, submantenha 1960 na saída Momo. Na saída Momo, 1960, azul 2794. Patango Lima, Zulu Golf. Linha 0 milhas nordeste de Salvador, mantenha-se em condições visuais do 095, chama Aracaju no 20.3. Mano da Juliette, gol no 648. Aguarda para ingresso, gol no 648. Guardando na escuta. Salvador, bom dia, está apresentando a 3896, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. PLB, alternativa autonomia. O 1 66, com 3 horas mais 33 minutos, saltando o caminho. Zero táxi até o ponto de espera da base, reporte pronto. 5 ajuste no 0 no 4. 514, direito táxi, ponto de espera, reporta 2-3-3-9-5, voo 2-0-3. Oi, Juliette, está 3-0-9-5. Voo no 648, após passagem do Boeing da companhia, ingresso Juliette, portão 7. Afirmativa, após passagem do Boeing da Gol, Juliette, portão 7. Obrigado, 648. Portão 3896, segue o Boeing da Gol à frente para o portão 8, via Juliette Patron. Gol, Juliette Patron, no portão 8, portão 3896. Sangue de Bravo, pronto, cópia. Autorizado o grupo de Zulu, 500 pés, conforme rosa do plano, decolagem da Henry Mag, coordenação com a torre. Decola com proa noroeste, radial 298. Aciona 5141, controle 119, decimal 35. 2065, pode parar da 10. 2065, livre alinhar e decolar da 10. O vento é 250 graus 05 nós, o ajuste é 10 no 4. 14, autorizado alinhar e decolar da 10, voo 2065. Para push, back, acionamento. Livre, push, acionamento, chama táxi, azul 9134, parte 3. Livre, push, back, acionamento, chama arão, quatro táxi. Quebec Kilo, reporte pronto. Efetuando desvio. Pronto, no ponto espera. Aí decolado 17, vento é 250 graus 05 nós, o ajuste no 0 no 4, no axé mil pés. Juliette Quebec Kilo. 2770 na chuva. Confirme, o senhor está efetuando algum desvio? Tem uma pequena formação aqui. Primeira fica direito de 3 graus. Entre desvios, azul 2770. Grava, 2770. Iniciando, gol 2-0-6. Cliente. Sim, ele está aí. Decolado 09, controle 1-9-9-3-5, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Juliette Quebec Kilo, decolado aos 09, controle 1-9-9-8, bom voo. Confirmando 1-9-9-3-5, Juliette Quebec Kilo. Controle 1-9-9-3-5, Juliette Quebec Kilo, grato. 1-9-1-9-3-4, pronto para o táxi com 70. A bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Maceió. Direto Leda, gol 2065. Voando Leda, gol 2065. Azul 2770. 014, obrigado, boa noite. Faça posição coral, serviço radar encerrado, mantenha 180 e chame Leos 120 decimal 1, bom voo. Controle Salvador, Papatanco, Juliette Quebec-Kilo, na sua escuta, estacionado 01146. Papatanco, Juliette Quebec-Kilo, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé 1000 pés, reporte farol da barra. Corredor Axé 1000 pés, reportará farol da barra, Juliette Quebec-Kilo. Salvador, boa tarde, bom dia, o azul 9134 está se aproximando do ponto de espera, pronto. 9134, livre A, linha A e decolar da 10, vento é 240 graus 05 nós e o ajuste é 10 14. Está autorizado a linha A e decolagem para o azul 9134. Prossiga. Reporte fora do solo da RMAP, quanto em risco, ajuste em Salvador 10-14, confirma para o norte. Tango Eja Bravo, afasta setor norte, chama controle 1000 pés, 1-1935, bom voo. Tango Eja Bravo, bom dia. Apala meu Tango Eja Bravo, bom dia. Mantém-se condições visuais na altura do destino, 500 metros? Quando possível, estimado de pouso, ajuste em Salvador no 094. 0150 na presença para todos os sinais. Gente, graça. Azul 9134, decolado Azul 3, chama controle 11935. 1935, obrigado, bom trabalho. Meu Tango Eja Bravo, só confirmando, estima pouso mais 1h50 ou 13h50? Vai dar toda 9h40, senhora, exatamente da presença. Gente, graça. Graça. Salvador de Pache, good morning, Azul 9134. Azul 9134, rate of contact, climb at level 170, Condo, Conte de Parque. Via Condo de Parque, climb to 170, 9134. Salvador, voo no 1184, cliente da Mike, boa, bom dia. Go 1184, bom dia, Mike, confere, tá pronto, copy. Autorizado Recife, nível 370, decola da 10, curva esquerda, perfil da Pucajamo-Caju, conforme rota do plano. Aciona 5450, controle 1-19-35. Zero 8, zero 2, Indicate VH Azul 9134. Thank you, 9134. Desviation by direct Conde, Azul 9134. After desviation, it's clear to Conde, 9134. O 2065, chama Centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. 25, 133, 25, Recife, voo 2065, obrigado, bom dia. Sim, eu vou. CS Quebec Kilo, há um tráfego desconhecido do controle em Veracruz, na sua posição 12 horas, 10 milhas, sentido oposto. Esteja atento ao mesmo. Frequência livre para coordenação. Informação Mike. Tá pronto, copia. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da El Leda, Motiva. Intercepta o Pesilu 10 Piraí conforme rota do plano de voo. Aciona 5421, controle 119-35. Eu chamei a 3-1, após Piraí, segue conforme rota. Cotejamento correto, chama pronto para o estacionamento, portão 3. Confirmando, após Piraí, 1 mais, eu pergunto 44, pagode. Afirma. 2794, prossiga. Aguarde coordenação com o centro. Ah, meu tanque de abraço, confirma, irá um no meu peso até o destino? Azul 2714, submantenha 200, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Agora 126.85. Bom dia, bom voo. Alô, no 621, bom dia, formação mais, confere, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado, Sierra Bravo, Sierra Papá, nível 360, decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da EL, Leda Motiva, intercepta o Bezulu 10, cobarde o Bezulu no meio, segue conforme rota do plano. Aciona 5452, controle opera 119.35. Autorizado para São Paulo, nível 360. Decola da pista 10 com curva à direita, da El Lida, Motiva, via Upper Zulu 10, curva Upper Zulu 16. Após conforme a rota do plano, 5452 é o transponder, controle 119.35, voo 1621. Bom, no 621, no cotejamento correto, reporta pronto, Porto Norte. Reportará, Gratão. Salvador, bom, no 648, da informação Mike, autorização, assim que possível, é, Maceió. Bom, no 648, bom dia, Mike, confere, pronto, cópia. É pronto, cópia, bom, no 648. Autorizado, Maceió, nível 350. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da Pucajamo Caju. E o Bezulu 17 conforme rota do plano. Aciona 5462, controle 119.35. Ok, poderia por gentileza só mudar um nível, é o 250 o nosso máximo aqui. Decola então da 10, direita posto, Pucajamo Caju. 5462 no transponder, 1935 controle, gol no 648, rota conforme. Cotejamento correto, gol no 648, estamos coordenação com o centro, só um instante para autorização do nível. Na escuta, o gol no 643. Toro, Washington 61140, sem informação, Mike, posição 2, autorização. Mike, confere, 61140, copia. Pronto, cópia. Autorizado, Maceió, nível 350, decola da 10 com curva à esquerda no perfil de saída Pucajamo Caju, via Bezulu 17, conforme rota do plano. Aciona 5456, controle 119.35. Autorizado, 350, decolando da 10, curva à esquerda Pucajamo Caju, Operador 7 prossegue. 1935 ao controle, 5456 no transponder. O Xanel 6140. Correto, 6140, chama pronto para o estacionamento, portão 2. Para o estacionamento, gol 1184, portão 4. Autorizado, chama táxi 1184. Chamada táxi 1184. Salvador, gol no 621 para o pushback acionamento, gate número 9. Aguarda, gol no 621. Falha. Usa para 2209. Bono 621, livre push, portão 9, reporta ataque. Reporta ataque, Bono 621, grato. Para o táxi, voo 1184 com 130 a bordo, 3:30, Natal. Mano, 134 a bordo? É, 130 a bordo. 130, direita via Índia, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre 118, desço 95, ajuste 10, 14. 895, 10, 14, obrigado. Quadro pronto na espera da 1-0. 1-1-8-4. Alinhar e decolar da 1-0, vento 330 graus 05 nós, ajuste 1-0 no 4. Alinha e decola da 1-0, 1-1-8-4. Então 1-0 é posto estabilizável. QNH 1-0 no 4. É autorizado a X-Ray, cancelado as restrições, vai reportar estabilizado. Gol 0 no 4. Pode voar direto, interceptor? Mantém o perfil de chegada, o gol 1094. Mantém. Via Pátio Unindia, no ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 04. Estimativa, livre táxi. Via Pátio Unindia, para o ponto de espera, décimo 01895, gol 1621. Grato, bom dia. Bom. Facilitator reach and maintain flight level 150. Azul 9134, I am in maintain flight level 150. Reach and maintain, thank you. Decola. 1184, decolado aos 32, controle 11935. 35. Controle, voo 1184, bom dia. Voo 1184, bom dia, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 370 via saída Puca. 370 Puca. Azul 4207, cancelada as restrições de atitude em pelo, desça para 3.000 pés, QNH 1094, reduza a velocidade para 2009. Azul 4207, desça para 3.000 pés. Uno 621, alinhar e manter o 90. Ali mantém, pista 90, voa o Uno 621. QB4 pode voar a Puca direto para evitar a formação? Autorizado, desliga, aguarde. Aguarde Puca. Ok. O 184. Ok. Azul 9134, controle. Azul 9134, control. 9134, go ahead. Fica até Aracaju, frequency 120.3, and inform the flight level 150 that I don't have contact Aracaju. Okay, now we'll contact Aracaju approach 120.5 and I'll tell you. Thank you. Siga Yankee Romeo Tango. Yankee Romeo Tango, reporte Paripe. Ground is 6-7140, next position number 2, push back and stand. Chum 6140, get to push, call me right for attack. Get push and call back attack. Botar em Salvador. Bom dia, voo no 621, decolado na Ciscota. 621, contato radar, nível de voo 360, vigilância. 6-2-1. Rota 207, desça para 2.000 pés, Vidrelia X-Ray da pista 90, rapaz estabilizado. 2.000, Vidrelia X-Ray, repórter estabilizado, rapaz estabilizado. Paulo, bom dia, o voo Golf Oscar Victor. Torre 118, decimal 95. 395, 094. Para o Pátio Ono, feito meia dúzia. O 94 é a torre? Com o 094, baixar travado. No 094, o vento é 250 graus 07 nós, o ajuste no 094, livre pouso no 0. Livre pouso na 10 igual 094. Seria então o senhor puxa até a saída do pátio 3 e ele puxa até o travessão do 4, pode ser então? Eu não me importo, claro, eu faço isso. Sim, então o 1140 puxa até a saída do pátio 3 e o 6311, autorizado, puxa e chama a táxi. Ok, o 6311 vai se posicionar atrás então do 6140, correto? Negativo, o 6140 já iniciou o push, agora já está no través do portão 4. Para iniciar agora, ele vai puxar até a saída do pátio 3 e o seu push até o través do portão 4. Ok, está ótimo. Muito obrigado, agradeço ao companheiro. Eu vou passar aqui pelo push, que é um do meu mesmo motor. 4-5. 2-2-4-5. Primária 12685, alterna 12545, gol 1184. 12685, obrigado. Atento ao Airbus da Bianca, chama na saída do pátio 3 para ingresso. Oscar Vita, aqui. O 4207, complexo final do procedimento LS, chame a torre 118, decimal 95. 8895, 4207. Controle Salvador, gol no 621, a possibilidade de voar pro de Montico? Gol no 621, voe Leda. Leda, gol no 621, já na proa. 4207. Livre pouso, pistão no 0, vento 260 graus 089, o ajuste no 0 no 4. Livre pouso, 4207. Isso, cara. Trocar, um abraço, sempre disponível. Gol no 094, livrou. Gol no 094, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 094. Desafortunadamente, devido à formação. Autorizado os desvios, gol 1621. Após desvios, na proa de Leda. Não, é afirmativo. Após desvio, proa de Leda, gol 1621. Você na 6140, táxi, 129. Corrigindo, 124, POB, alternando o Francisco, 2 horas e 10 minutos. Por fim, autonomia? 2 horas e 10. Livre táxi até o ponto de espera da 10, Pátio Uninze, no ponto de espera Torre 118, décimo 95, ajuste 10-14, uma boa viagem, 6140. Obrigado, um bom dia. Livre táxi, ponto de espera 10, lá 18295 a Torre, estamos 014, 6140. 239, squawk identity, sent to flight level 050, NH1014, via Mari Arrival. Okay, via Mari Arrival, down 094, Juliette, portão 5. Juliette para o 5094. Tower, good morning. What's the next 6140? Holding point 10, ready for departure. 6140, line up and maintain runway 10. Line up and maintain 10, connect 6140. Set direito no 219, Solos 42. Direito 219, 4307. 621, sobre a restrição nível 320. Restrito 320, vou no 621. Go 1739, clear deviation. After deviation, fly stop position. Okay, after deviation, direct stop to 1737. 4207, boa. Prossegue via Golf agora. Alfa, reporta antes da Juliette. Golf Alfa, reporta antes da Juliette, 4207. 198, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, QNH1014. Uno 621, chame Recife em 1251, alterna 13325. 1251, 2325, gol no 621. Airborne at 1344, departure control on frequency 119.35. 1935, what's your name? 6140, Mark. Mark, good morning, what's your name? 6140, book a departure, leaving on 1600, level 350. What's your name? 6140, radar contact on departure. Climb to flight level 350 via Puka departure. Via Puka departure, 350, Chinese 6140. Prossegui em Câmara Tango. Câmara Tango, agora a próxima luna. Gente, mantém-se condições visuais 500 pés. Horas e 50 minutos, alterna Galeão. Livre taxa até o ponto de espera da 10, direito via Índia, no ponto de espera torre 1895. Ajuste no 0, no 4, boa viagem. Autorizado taxi, ponto de espera da 10 para via Índia, torre 10895, ponto pronto e 1014, continuar minha 3, pronto. Quatro dois zero sete da Azul, Juliette, portão 3. 1739, cancel restrictions in pickup, descend to 2,000 feet, NH 1014, clear ILS X-ray of runway 10, report established. Clear down direct 2,000, NH 104, report 70 ILS X-ray, go 1,000 feet. Prossiga papapá, Oscar Lima Alfa. Paulo Golfo, Oscar Vito, para ingresso contato 1. Oscar Lima Alfa, contato radar 59 milhas oeste de Salvador, mantenha nível 075. NH em Salvador, 1014. Prossiga, Yankee Romeo Tango. Passando Duna novamente, retornando para Serra Índia com Índia. Romeo Tango. Tango. São 3198, cancelado as restrições de altitude